5899, wind 0 degrees. 1, June, clear to land, runway 0. Roger, clear, let's land over the way, 10, 5899. 3, 1, 2, decolado, alço no meio, controle, 1, 2, 0, décima 8. 308, boa noite, tá, 3, 1, 2. Boa noite, tá, 3, 1, 2, decola, cruza 1800. Puka, Zubi. Tá, 3, 1, 5, 2, boa noite, contato radar, voa para o 330 na saída Puka, transmissão Zubi. Já para o 330, Puka, Zubi, tá, 3, 1, 2. Aciona 5071. Aracaju autorizado, 230, decolando a 10 com esquerda, Puka, Aracaju, controle número 08, 5071, voo 17 no barco. Quatro foram push, foram 714. Webjet 6899, Webjet 5899, on the ground at 18, leave by right and approve taxi via Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, 5899, thank you, sir. Boa noite. Opa, bom, eu tô te ali, Eco. Só um minuto, corre. Eu passo esse conto. Confirma, eu passo esse conto aqui, tô te ali, Eco. Ok, 105. Tá autorizado para Terra Bravo, Juliette Delta. Decola a pista no 7, curva direita. Prossegue saída congelando. Corredor Axé. Restrito 1 no meu pés até o farol da barra. Pode prosseguir com fome. Ilhéus, direto pelo horizonte, pode direto. Controle 120 da cima 8. Aciona 5066. Nato táxi, chama a torre 1895, copia a informação, bravo. Vou chamar a torre para o táxi, eu quero. 3152 poderia voar, Nicar? Tan 3152, solicite ao centro na frequência 125.45, alterna 12685. 55 até 2685, tá? 3152, boa. Que navio no 05, fim autonomia? Uno 896, desça para 2000 pés, ao Juxa 0-5, autorizado o procedimento, reporte localizador. 2000, chama o localizado. Charlie Eco, autorizado a linha decolar, atenção com Delta, pista no 0, 0090 graus, 149. Charlie Eco, decolado aos 25, ao cruzar o através do, da cabeceira 35, chama controle em 20.8. Ok, então, cruzar a, através da cabeceira 35, chamará o 208 controle. Julia, Papa Romeo, Victor Charlie X. Papa Romeo, Victor Charlie X, mantendo o ONU 1000 pés no corredor até. Estou autorizando a ascensão para o 105, seria interno na proa 240. Senhor Charlie Delta, mantém a proa 225, está autorizada a subir da proa 105. Ok, proa 225 ainda restrito, para subida 105, Vitor Charlie Alfa, sabe quando é possível a proa 240? A gente aguarde a proa 4, soma do copo. Puka Zumbi preparado. E ONU 8, decimal 95. 95, boa. Boa. Boa noite, Torres, boa noite, 96, tem parte. 96, boa noite, feito 090 graus, 149, autorizado, 90, autorizado, 90, 90. 994, pronto, copy. Maceió, 350, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju. Controle, 120, decimal 8, aciona 5076. 3170, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 050 na presente voitada. Presente, foi posição Itap. Itap na Bro, 050, uma Bravo. Boa noite, 96, solo os 32, taxi à direita, Alfa, reporta antes das leis. Vai chamar o de taxi de boa, 86. Sali Eco, está autorizado voar na Pro 240. Salvador, Bruno 714, solicita o táxi PB 129-129, 2 horas, Salvador. 714, táxi é índio, reporta Monte Imperador no 0 pronto, que negar no 015. É, direita índia, ponte espera no 0 pronto, no 015, no 714. 896, Juliette, ponto 04. 0917-14, pronto, pode esperar no zero. 1714, a linha decola, pistão 0, vento 090 graus, 1 no norte. A linha decola, 1 no 0, 1714. Boa noite, 7 no 4, decolado 41, no controle da 0, décima 8. 08, boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 7 no 4. Boa noite, 7 no 4, tô com a Tata Radar, Búfalo 2, 3, 0 na saída Puca. 230 Puka, Gono 714. Falou Salvador, boa noite, bom dia, Gono 1606, sentido Bravo, autorização Campina Grande. Gono 606, Campina Grande, autorizado 390, via Tesulu 10 Neuma, após direto. Controle 120.8, aciona 5102, confirmando decola, pista no 0, curva esquerda, sai da Puka, tensão Zipa. Gente, autorizado Campina Grande, copiou 390, Zulu 190, Neuma, nós direto. Controle 108, transponder 5102, decola da pista no 0, com curva esquerda, Puka. De paz, gol 1606. Confirma transponder 5102, copia informação Bravo, reporta push na frequência 1895. Gente, 5102, chamará para push em 1895, gol 1606. Dan 3170, chame Torre, 18.95. Chama na Torre, obrigado, 3170. Salvador, boa noite, Dan 3170 com 3 em cima. 3170, confirma trem embaixo travado. Vai reportar ainda o trem embaixo. Então, 3170. Passado travado. 3170. 3170 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Se for 10, TAN 3170.